você achar a resposta do que uma solução. Se uma pessoa te estende a mão, na outra já quero dinheiro. Fuma esse comigo, eu sou seu amigo, aperta e dá o primeiro. Proibido ou liberado é droga e não muda em nada. Desce uma seu da uma reanimada e te deixa embriagada. Coitado com o mínimo, gasta tudinho no bote perto de casa. Mas comida no prato e roupa pro filho hoje em dia virou coisa rara. O tio fecha o vidro do carro, não tenho trocado, isso aí é drogado. Enquanto seu filho, advogado, com copo lotado, tira seu importado. Na febre por droga, o bote se transforma e surge outro ladrão. Moleque de 9 sustenta a família correndo como avião. Na esquina com ouro e carrão, na biqueira ele é o patrão. Mas eu acho que não é ele não, porque não tem barco e não via avião. Maconha não é droga, trocaram essas bolas, deu câncer no pulmão. Venha pro mundo que te ilude, te joga na decomposição, meu irmão. Mira, atira no próprio irmão. Sem debate, acerto, perdão. Em nome da honra, sem compaixão. Fulanes querem de chapéu. Você derruba quanto certo, sem defesa. Foram cobrados na injusta sensação de poder na mão. Pelo errado, joga o jogo. O cuco, dane-se o flex, não doidão. O inimigo é outro. As armas são o câncer que corrói nossos manos. Ontem os que se amavam, hoje estão se matando na favela. O que se conhece o www, internet, o que? Mouse teclado, ao contrário da ponto 40, da quadrada, da matraca. O sangue, amor e ódio misturado com as lágrimas. O mundo tá louco, nós tá louco, tá tudo louco. Os pais enterram seus filhos, um atrás do outro. Decomposição, inflação de segundo. Engatilha, engatilha, engatilha a mente pra mudar o mundo. O dinheiro que tu pode pegar sem ter direito é uma aprovação. Pra ver se tu pega o caminho, largou estreito. O que tá feito, tá feito. Pra se redimir sem mais ou menos como arrependimento. Tem saída, bomba que manda sangue pro corpo. Cada um tem sua parcela. Quem rouba mais atrapalha mais. Se roubar da viela, cai no sapão de Satanás. A história é mais ou menos assim. Preste atenção em mim. Te leva ao fim, no limite quase pra matar. Quem tira da boca do teu curumi pra botar no pescoço da rica. Ouro e joias raras. A cobiça é bem rara e o preço é fugir de bala. Mas a máfia se estabelece no poder com os votos que depositamos. Confiamos nos tiranos que a cada chance estão nos roubando. Com muita dedicação acharemos a solução e não será em vão. Mas infelizmente não acredito que mude a situação. País das maravilhas. Parece que os problemas estão a milhas e milhas e milhas. Mas milhas. Não é a verdade, não é a real. Tá todo mundo mal aqui no nosso quintal. Afinal tem carnaval, futebol, novela, surreal, diversão. Ilusão que aliena, condena, maldição que domina a razão. Fortíssima produção em massa de manobra. Aqui de quem rouba nada cobra, se contenta com a sobra. Quando sobra, bela obra do arquiteto peçonhento. Como cobra, te anula por envenenamento. Se desdobra e parte logo pro arrebento. Dá o bote, paralisa a sociedade em 100%. Fica sem movimento, mas rasga o bico da própria desgraça. Como a hiena que acha graça do sufoco louco que passa. Drogas, armas, corrupção e oba-oba. Quem ri por último é o sistema que quer que a gente se exploda. Filosofia de rua.